Antena Web Informação. Mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Morreu Robbie McLaren Williams. Tinha 63 anos, nasceu a 21 de julho de 1951. O ator norte-americano faleceu na tarde de ontem, 11 de agosto, e foi encontrado em sua casa inconsciente. O ator ficou conhecido por alguns dos mais hilarantes, participações no cinema, teatro e televisão, especialmente no filme O Homem Bicentenário ou Good Morning Vietnam. Foi agraciado com um Oscar e dois Emmy Awards, mas recentemente estava a enfrentar uma depressão severa, ao mesmo tempo lutava contra o alcoolismo e o uso de drogas, que começaram no final da década de 70. Faleceu, ou foi encontrado morto, ontem na sua casa. Em Israel continuam as, ou melhor de caso, no Egito, continuam as conversações de paz depois de um novo cessar-fogo que está a ser cumprido por ambas as partes, Israel e Hamas. Todas estas forças concentram-se agora no Cairo e continuam a conversar sobre a questão israelo-palestiniana. No caso mais específico, o avanço mais notável faz-se sentir no parcial desbloqueio de Gaza por parte de Israel. Poderá esta ser uma realidade provisória definitiva ou até ir mais além se o desbloqueio for total. Em 2005, quando as forças do Hamas conseguiram vencer as eleições, Israel bloqueou totalmente a faixa de Gaza, impedindo que esta parte da Palestina consiga uma vida independente. Desde então que as condições de vida se deterioraram muito e o Hamas não conseguiu cumprir aquilo que se comprometeu na altura em que foram eleitos. Já a Cisjordânia, outra parte da Palestina, não sofre bloqueio por parte de Israel e vive consideravelmente melhor. Um comboio da Rússia com 280 caminhões estarão a dirigir-se neste momento para a Ucrânia. A ideia é uma ajuda humanitária que vá então de encontro à situação que é cada vez mais crítica que se vive no leste deste país, a ex-República Soviética. Os norte-americanos dizem que uma intervenção unilateral de parte da Rússia pode ser considerada como uma violação territorial por parte da Rússia face à Ucrânia, ou mais específico, uma invasão territorial. Mas a Rússia admite, através do seu ministro de Negócios de Comunicação Externa, admite que não há, neste momento, outra informação contrária àquela que foi a obtenção da autorização por parte dos ucranianos para a entrada deste comboio humanitário para ajudar então os mais necessitados no leste da Ucrânia. Ao mesmo tempo, o governo ucraniano pede para que os habitantes abandonem Donetsk e Lugansk. A NATO, a Ucrânia e também os Estados Unidos temem cada vez mais uma invasão por parte da Rússia a esta ex-República Soviética. Ali concentram cerca de 1 milhão de pessoas na cidade mais importante do leste do país, que conseguiu a sua independência em 1990. As forças russas estão a concentrar-se nas fronteiras e são já quase 25 mil, embora em tempos tivessem chegado a ser apenas 12 mil. Este conflito começou a ganhar contornos mais idênticos, mais especiais, em abril deste ano, já depois da Crimeia se ter declarado independente e se ter unificado com a Rússia. A Nigéria começa a sofrer os efeitos da ébola. O país mais povoado da África, 177 milhões de habitantes, está a conhecer novos casos do ébola por cada hora que vai passando. E com ela aumenta também o número de vítimas mortais. São neste momento 3, depois de já terem sido identificados mais de 15 casos na Nigéria. A Nigéria é o quarto país da África a sofrer diretamente os efeitos deste surto de ébola, que já matou sensivelmente 1000 pessoas. Os 3 primeiros países foram a Serra Leoa, a Guiné-Conakry e também a Libéria. Daqui foram alguns dos sacerdotes e médicos levados para os seus países de origem depois de terem sido contaminados. Um dos sacerdotes acabou mesmo por falecer em Espanha. E face a toda esta situação, a Organização Mundial de Saúde proíbe formalmente a realização de autópsias a todos aqueles que tenham sido contaminados com ébola ou do qual haja suspeitas. É que os fluidos corporais e a decomposição dos corpos pode colocar em sérios riscos os médicos que fazem as autópsias e não só. Neste caso, o facto de haver uma probabilidade, aliás, o facto de haver uma possível contaminação é bastante alta. O nosso antenário de informação fica por aqui, mas regressa amanhã às 13h25. Boa tarde.